Agora! Agora! O som das marcantes envolve você! O lado de Sidney Ferreira detona só as marcantes. CD do Magnético Light. Apoio Autoescola Modesto. É. MR Multimarcas. As melhores marcas pra você. Organização Marcelo Sena. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi.